6h33 e mais uma cidade paranaense adota o toque de recolher para crianças e adolescentes do Paraná. As informações com o Robson Padua. A partir de 1º de agosto, os menores de idade terão horário determinado pela Justiça para retornar para casa no município de Guaíra, no oeste do Paraná. A medida visa diminuir os altos índices de criminalidade envolvendo crianças e adolescentes no município. Somente no mês passado, 45 menores de idade foram apreendidos por tráfico ou contrabando na região. A presidente do Conselho Tutelar de Guaíra, Rosilene Neves, é favorável à estratégia. Nós concordamos e eu acredito que vai nos ajudar bastante, porque nós moramos aqui na região fronteira, com Paraguai e Mato Grosso. Então, com esses horários, eu acredito que vai inibir um pouco aqueles que permanecem na rua, que eles ficam vulneráveis para ser aliciados da tráfico. A portaria da Vara da Infância e da Juventude determina que crianças de até 12 anos não poderão entrar em bares, lan houses e bailes sem a presença dos pais. Elas também só poderão andar sozinhas em lugares públicos até as 9 horas da noite. O limite para quem tem 13 e 15 anos é até as 10 horas e entre 16 e 17 anos até as 11 da noite. Já os pais aprovaram a ideia. Rosmari Aparecida Michel, que tem 3 filhas entre 9 e 19 anos, diz que já adota a limitação de horários com os filhos. Eu acredito que isso, para nós, pais, eu fico um pouco mais tranquilizador, né? Eu acho que é uma ação que ela vai repercutir diretamente dentro do nosso caso. A gente, enquanto pai e mãe fala, orienta, é uma coisa, mas é bom quando tem um instrumento um pouco mais rigoroso, que está nos ajudando, nos auxiliando nesse processo que está orientando nossos filhos, eu acho assim que ele vem a se formar, né? A mesma estratégia já foi adotada em outras cidades do interior do estado e, segundo a Polícia Militar, a medida já surtiu efeito na diminuição da violência. De Curitiba, Robson Paduan, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar.